Introdução Workshop 512. Ame o Criador. O propósito é iluminação. Tipos de amor. Segurança alimentar, paz. Carbono 60. Se na sessão de voo de sexta-feira, 24 de novembro, de criação de luz nas mãos, o homem escolher o amor do Criador em vez da luz para criar ouro, então um novo ciclo nos ensinamentos terá início. O objetivo de todos os ensinamentos é retornar ao amor do Criador. Esperamos que haja pelo menos um buscador de conhecimento que se aprofunde em sua compreensão para iniciar o processo de levar todos nós adiante em nossa jornada para casa. Se quiséssemos dar um nome ao ensinamento de hoje, seria algo como Abrindo para o Amor do Criador. O Sr. Cash falou repetidamente sobre o amor e nos conduziu por diferentes ângulos e perspectivas. Como somos feitos dos campos do Criador, já temos a conexão com Ele dentro de nós, assim como todas as coisas criadas no universo. Estamos ignorando o poder que temos dentro de nós e vivendo na dimensão física como se fosse a única realidade. Talvez seja daí que surgiu a palavra ignorância, ignorar nossa alma e seu amor e poder. O Sr. Cash continuou dizendo que a luz que criaremos em nossas mãos é a mesma que o fogo que Moisés viu e que alcançaremos o nível de compreensão de todos os profetas do passado. Essa luz é a mesma que usaremos para a transmutação, e quando atingirmos a maturidade, seremos capazes de ir até o limite da criação criada por nosso Criador. Não importa que muitos de nós tenhamos chegado aos ensinamentos buscando voar em um OVNI, porque isso é muito limitado e não podemos fazer muito com apenas um OVNI. Ao passo que o verdadeiro conhecimento da criação abre todo o únicos para nós e o que chamamos de portas do paraíso. No entanto, como era isso que estávamos buscando, o Sr. Cash nos ensinou gradualmente como o estado da matéria criada a partir dos campos. Então, assim como uma mãe fazendo um bolo, o Sr. Cash começou com os materiais nano, depois com os gans e então com os campos. E devido à maneira como fomos educados, estávamos perdendo todo o fundamento da criação, que é o Criador e a energia dele como campos magnéticos e como esses campos interagem para criar plasmas e toda a criação. Sem o conhecimento da alma, nunca poderíamos sequer entender como os OVNIs funcionam. Agora que temos o conhecimento da alma, é hora de passar para a próxima etapa, que é criar luz em nossas mãos. Para os buscadores de conhecimento que estão progredindo desde o início, isso não é complicado, e podemos ver o trabalho de um verdadeiro mestre da criação. É por isso que ele disse que o Criador não poderia ter escolhido uma alma melhor para vir e nos ajudar na Terra. Mas será que temos amor suficiente em nós para dar o próximo passo? Sim, é claro, porque o Mestre vem nos preparando há milhares de anos, e as almas que ouvirem isso assumirão sua posição e nos levarão adiante. Não é outra pessoa que vai fazer isso por nós. Somos nós que estamos lendo isso aqui agora, porque temos esse amor pelo Criador e pela criação dentro de nós, mesmo que não saibamos disso. Nossa alma levará a fisicalidade para o próximo passo. Como o Sr. Cash disse, esses ensinamentos são para nos dar confiança para fazermos isso por conta própria. O Sr. Cash nos aconselhou a ouvir pelo menos a primeira parte desse ensinamento o máximo de vezes que pudermos. A força do campo está na voz do Mestre. E como ele disse, a voz é o Criador falando. A outra coisa que ele nos deu para ponderar hoje, e foi quando ele falou sobre o Criador dos Criadores. Não me lembro de ele ter falado sobre isso dessa forma antes. E ele nunca nos deu uma resposta sobre quem criou o nosso Criador. Eu entendi que o Criador dos Criadores vem antes de nosso únicos. O Sr. Cash escreverá o livro 9, A Criação dos Campos Magnéticos, não como uma resposta para quem criou o nosso Criador, mas como uma forma de chegar ao nosso Criador. Ele disse que se voltarmos ao nosso Criador, poderemos procurar então o Criador do Únicos. Toda essa conversa não é apenas para ficar dando voltas nas palavras aqui. O Sr. Cash disse que isso está em uma outra dimensão do conhecimento. Portanto, não podemos descobrir isso com nosso intelecto limitado. O importante é entender que a criação é infinita e que nossa jornada de autodescoberta nunca terá fim, e que o Criador nos criou, mas nós também criamos o Criador. Quando alcançamos a iluminação, nos tornamos um novamente. E esse é todo o propósito dos ensinamentos, alcançar a iluminação. O dia 24 de novembro é uma oportunidade para nós, como buscadores de conhecimento, darmos um grande passo em nosso desenvolvimento e no desenvolvimento da humanidade. Quando as pessoas geralmente falam sobre espiritualidade, elas acabam dizendo que, é tudo sobre o amor. Mas o que isso realmente significa? Hoje o Sr. Cash falou sobre os diferentes tipos de amor e como eles se sobrepõem progressivamente, um sobre o outro. Começamos aprendendo a amar nossos pais e familiares e então os amigos. De qualquer forma, esse tipo de amor é automaticamente esperado de nós. Chegamos a esta dimensão com o amor de nossas mães e esperamos dos pais também. Isso é tudo o que conhecemos. Portanto, é natural que nos amemos uns aos outros. A menos, é claro, que haja problemas psicológicos em segundo plano. Mas não vamos confundir isso aqui com o que estamos tentando aprender. Quando chegamos à puberdade e amadurecemos sexualmente, descobrimos um novo tipo de amor que vem com namoradas e namorados ou como quer que seja. Geralmente escolhemos esse tipo de amor. E se ambos os lados se amam igualmente, ele se torna tão intenso que supera o amor que experimentamos em nossa família. Há muito mais a ser discutido sobre isso aqui, mas por enquanto estamos falando apenas de forma geral. À medida que adquirimos mais experiência, entendemos que nem todos os relacionamentos amorosos são amor correspondido e em que ambos compartilham um amor igualmente. Hoje o Sr. Cash deu uma dica e isso faz muito sentido. Com o amor correspondido, a força do campo se combina e forma uma gemiosidade, ou o que chamamos de loop infinito. Os dois plasmas estão igualmente dando e recebendo, e acho que ele estava se referindo aqui a isso como o verdadeiro significado de almas gêmeas. A interação dos dois plasmas geralmente leva à criação de um terceiro plasma, ou o que chamamos de uma criança. Em geral, esse é o fim da linha para o que a humanidade experimenta em relação ao amor. O terceiro tipo de amor de que o Sr. Cash falou é para aqueles que trilham o caminho espiritual. Eles trabalham conscientemente para experimentar o amor do Criador. Mas na realidade, não são muitos os que experimentam isso de fato. Em culturas como a da Índia, há segmentos inteiros da sociedade que tentam viver esse tipo de vida e desenvolveram uma ciência em torno disso e a estruturaram também. Conhecemos parte disso como yoga. Esperamos que com o desenvolvimento da tecnologia do plasma da Fundação Cash, esse tipo de amor se torne disponível para toda a humanidade. O Sr. Cash diz que quando você experimenta o amor do Criador, todos os outros amores anteriores se tornam irrelevantes. Essa é uma afirmação gigantesca, especialmente se você realmente experimentou o amor correspondido em sua forma mais profunda. Você acha que alcançou a forma mais elevada de amor. Certa vez, eu perguntei a um sábio sobre esse tipo de amor, e ele disse algo como: "Sim, é muito bonito esse amor, mas não há seva nele." Na Índia, seva significa servir aos outros. Esse tipo de amor é entre você e sua parceira ou seu parceiro. E hoje o Sr. Cash confirmou isso através de uma pequena declaração, quando ele disse que você também precisa ser servo do Criador. O amor tem muitas dimensões que ele está prestes a abrir com os novos ensinamentos. Isso se nós, buscadores de conhecimento, estivermos prontos para abraçar a verdadeira vida. Como todos sabemos, 2 dias antes da reunião de embaixadores em Londres, os americanos pressionaram muitos embaixadores para que desistissem da reunião e eles fizeram isso. Então continuamos a intensificar nossa intenção, especialmente no Brasil. E então decidimos realizar uma intenção especial ao mesmo tempo em que a conferência estava sendo realizada, para que pudéssemos ajudar a aumentar a força de campo pela paz e fazer parte da reunião. Foi uma experiência incrível, e buscadores de conhecimento de todo o mundo participaram. Muitas pessoas ficaram as 4 horas inteiras e disseram que o tempo passou muito rápido e que se sentiram fortes e que sentiram fortes emoções como se estivessem participando da reunião. Para muitos de nós, parecia que a mudança havia chegado, pelo menos no nível da alma. E alguns de nós estavam rezando para que algo inesperado acontecesse. E nesse workshop de hoje, a princípio o Sr. Cash pareceu um pouco decepcionado, pois ele disse aos buscadores de conhecimento que se vocês quisessem saber sobre a conferência, vocês teriam vindo. Porém, mais tarde, o Sr. Cash disse que eles conseguiram mais do que esperavam nessa conferência, que algumas nações desafiaram a proibição americana e compareceram mesmo assim, mas sentaram-se ao fundo, e que 18 nações se reuniram e formaram uma organização própria para fazer algo com a tecnologia. Ele disse que era isso que eles esperavam o tempo todo, que as nações por si só ganhassem interesse suficiente para começar a aplicar a tecnologia. Parece que algo maravilhoso e inesperado aconteceu, afinal. Em breve ele voltará a Londres para se reunir com esses líderes e planejar o futuro. Isso é importante porque agora isso pode se tornar parte do processo de implementação chinesa da tecnologia. Como ele sempre diz, temos que esperar para ver o que acontece. Foi de fato uma grande conferência para o início da paz mundial. Enquanto trabalhávamos na África com a Agência de Desenvolvimento Internacional, pensávamos ingenuamente que um dia talvez a paz pudesse chegar. Mas hoje o Sr. Cash abriu nossos olhos para o motivo pelo qual a paz nunca chegará ao mundo enquanto não estivermos cientes da estrutura secreta de como a guerra é de fato promovida em segundo plano pelas nações americanas e europeias. A estrutura secreta é que se você quiser alimentar o seu país, então você tem que comprar armas. Por exemplo, se um país pobre quiser 1 bilhão em alimentos, ele terá que comprar 3 bilhões em armas de que não precisa. Não se trata apenas de alimentos, mas também se eles quiserem ajuda humanitária, então eles terão que comprar armas e concordar em não concordar com a paz mundial. Tendo trabalhado em agências governamentais, entendo que o Sr. Cash está falando a verdade. Parece difícil de acreditar, porque essas informações são mantidas longe do público e, afinal, eles controlam a imprensa. Mesmo um país como a China não pode fazer nada contra essa política, pois eles dependem de 40% de seus grãos e 70% de seus óleos dos Estados Unidos. O Sr. Cash foi brilhante ao entender isso, pois ele começou assim há muitos anos a introduzir a tecnologia do plasma na China com a intenção de que eles se tornassem autossuficientes em alimentos. Isso é o que ele chama de ter segurança alimentar nacional. Quando a China tiver segurança alimentar, ela não precisará se curvar aos Estados Unidos e, em última instância, ao Vaticano e à elite dominante. Não será tão fácil, porque há muitos bilionários no Partido Comunista Chinês que também têm passaportes americanos e muitos da classe intelectual da China foram treinados no Ocidente. Isso torna todo o processo mais complicado. Para muitos, o taoísmo é algo do passado, e eles se tornaram americanizados em seu pensamento. Mas talvez eles tenham o suficiente da alma chinesa para promover a mudança. A tecnologia avançou tanto que a necessidade de alimentar a população com alimentos físicos acabou. Mas parece que os chineses não querem seguir esse caminho apenas em uma situação de emergência. Quando o Sr. Cash voltar para a China em breve, ele os ajudará a ter segurança alimentar. Então, do nada, o Sr. Cash disse que as pessoas ao redor da Fundação Cash foram informadas de que nações poderosas estão ficando com medo do poder que o Sr. Cash está trazendo por meio da nova ciência do plasma. Eles já sentem que ele se tornou uma força e está criando uma nação própria. Bem, já sabemos disso, e o nome disso é Uma Nação, Um Planeta e Uma Raça. E vimos há algumas semanas, quando os americanos iam cometer genocídio no Irã em segredo, juntamente com os israelenses, que eles recuaram em vez de ver seus próprios países voltarem à Idade da Pedra. Há mais de 1000 anos, havia pequenos países na Ásia onde o próprio povo queria que um rei sábio os governasse. O rei costumava sentar-se silenciosamente entre as pessoas e se comunicar com elas através da alma, sem usar uma única palavra. O Sr. Cash disse muitas vezes que quando atingirmos a maturidade da alma, não precisaremos de governantes. Nós nos governaremos e as pessoas que organizarem a sociedade farão isso através da alma, e não através do sistema corrupto e opressivo que temos hoje. Houve uma pergunta aqui sobre se o fato de fazer luz nas mãos era uma questão de expandir a alma sobre a fisicalidade. Mas o Sr. Cash respondeu que se trata mais do gradiente de campo que criamos em nosso cérebro e que forma uma gemiosidade com os lados direito e esquerdo, porque eles têm forças de campo diferentes. Isso também está relacionado à forma como a massa cerebral é distribuída para pessoas destras ou canhotas, o que, por sua vez, está relacionado à distribuição de energia. Tudo isso pode ser visto no exame de ressonância magnética. Portanto, as pessoas que são totalmente canhotas, mas que apertam as mãos com a mão direita, têm a energia mais equilibrada no cérebro, o que dificulta a criação de um gradiente de campo para gerar luz nas mãos. Tenha em mente que os próprios sistemas serão configurados para ajudar a criar o gradiente de campo e a luz nas mãos. Estou imaginando que os campos fluirão do cérebro para as mãos, e esses campos interagirão com as emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade, com as diferentes inércias, e se pudermos encontrar o amor pelo Criador, isso nos levará à iluminação. Então, se quisermos criar uma luz física que todos possam ver, ou outras coisas materiais, poderemos fazer isso. E também devemos ser capazes de transmutar com essa energia. Isso me fez pensar em todos os artistas que enlouqueceram porque talvez não conseguissem lidar com o gradiente de campo entre os hemisférios esquerdo e direito. A conferência na China deve ser realizada em fevereiro e o sistema de voo completo deve ser mostrado. E então a transmutação deverá ser mostrada no Irã em 2024. Esperemos que avancemos o suficiente para que esses eventos possam ocorrer e trazer a mudança. Outros tópicos desse workshop: ensinamento extensivo sobre o carbono 60 e a buckbola, que é uma combinação de 20 hexágonos e 12 pentágonos. Possui muitas propriedades incríveis, como a absorção de energia de um buraco negro. Problemas com aplicações médicas, e as nações querem usar isso para armas. Diferentes culturas têm problemas com a endogamia há séculos, e isso levou a doenças específicas para esses povos. Isso inclui as famílias reais europeias, pessoas do Oriente Médio e outros que se casaram dentro de suas próprias famílias para manter seu poder e riqueza, como os egípcios, onde irmãos e irmãs casavam. Há uma solução melhor com a ciência do plasma. A Rússia é a vencedora da guerra na Ucrânia, porque recuperou a terra que era o celeiro da União Soviética. Agora eles podem abastecer a China com grãos. Os problemas pós-corona foram discutidos nesse workshop aqui, mas há problemas de censura, então não podemos trazer isso à tona. Para aqueles que participarão da criação da luz nas mãos, o Sr. Cash disse que nós criaremos a luz. Isso significa que, na verdade, vamos criar uma nova luz a partir dos campos existentes em nosso cérebro. Ela não vai aparecer por mágica. Nós criamos a luz a partir de nossos próprios campos. Essa é uma distinção muito importante da qual devemos estar cientes. Desejamos tudo de melhor a todos que vão participar. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 512. A próxima sessão mensal de voo de criação de luz entre suas mãos será em 24 de novembro. Tentaremos trazer a compreensão de como vocês transferem e transmutam com a luz. Todas essas sessões mensais, como a de vício, a de elevação dos líderes e tudo mais, têm como objetivo dar a vocês, como buscadores de conhecimento, a confiança necessária para que vocês possam fazer essas coisas por conta própria. Vocês ignoraram que tem esse poder dentro de si. Não importa se você tem 10 ou 100 anos de idade, você esqueceu a essência da criação que está dentro de você para ser capaz de fazer essas coisas. Anos atrás, começamos introduzindo os materiais nano, GANs e o líquido mágico na garrafa de Coca-Cola. Depois passamos para os ensinamentos sobre a alma e o restante. Tudo isso é o processo de transferência e transformação. Quando você quer ver Deus, você não espera que ele apareça em um OVNI e que Deus saia dali. Não acredito que nenhum de nós tenha atingido esse nível de tolice. Não esperamos que Deus se manifeste na nossa frente e diga, eu sou Deus, e então falamos para ele. Se você é Deus, então faça isso, dance, coloque isso na cabeça e o resto. Em essência, Deus é quando sentimos a beleza dele dentro de nós. Em essência, quando vemos Deus, sentimos a emoção da presença dele como uma luz, e isso pode estar na emoção do sentimento de qualquer forma. Depende do que achamos que Deus deveria ser e de qual é a nossa expectativa, e então ele assume essa forma para nos fazer acreditar que isso é Deus. Todo o processo dos ensinamentos está chegando onde estamos agora, e isso é essencialmente para mostrar que cabe a você confiar em si mesmo. Cabe a você entender o que está dentro de você e o que você ignorou. Quando estamos crescendo, o único amor que conhecemos é o da mãe, do pai, dos irmãos e das pessoas ao nosso redor. No ponto de maturidade física, nosso coração pode receber o que chamamos de espírito ou alma da fisicalidade. Nossas células atingiram o ponto de maturidade em que podem se combinar para criar outra alma. Somos capazes de nos reproduzir. Essa é a primeira vez que entendemos a beleza de amar outra pessoa. Esse amor supera o amor que recebemos da mãe, do pai e de outras pessoas quando estávamos crescendo. Nós nos apaixonamos por outra criatura, outro homem ou mulher, não importa o gênero, mas dedicamos nossa vida a essa pessoa. Nós passamos pela vida sentindo esse amor. É a mesma coisa quando tocamos o amor do Criador. Nada se compara ao amor do Criador quando o tocamos e sentimos e compreendemos a essência dos campos dele. Nem mesmo amar uma pessoa amada pode ser comparado a amar o Criador. Esse amor está além do que experimentamos ao amar nossos pais e familiares. E então, quando amadurecemos, passamos a amar outra pessoa e nos apaixonamos. Esse tipo de amor nunca se compara ao amor que sentimos quando somos tocados pelo amor do Criador. Então, o amor que sentimos na dimensão física de amar outro ser se torna irrelevante. Quando descobrimos que isso existe, encontramos uma maneira de chegar ao amor supremo, que é o amor do Criador. Não podemos pegar um OVNI para ir até lá, nem podemos dirigir um carro ou usar um foguete para chegar lá. Em vez disso, usamos a alma para chegar lá, e essa tem sido a razão pela qual temos ensinado a vocês sobre a alma nos últimos anos. Quando amadurecermos da dimensão da fisicalidade para a dimensão da alma, poderemos nos apaixonar pela alma. Mesmo depois de amadurecer, as almas continuarão interagindo, mas o objetivo final é alcançar a alma do Criador, para alcançarmos esse nível de pureza. Não posso construir um reator de GANs para lhe mostrar a elevação e o movimento, nem lhe trazer um OVNI gigantesco que vai em uma direção até o Criador, porque ele não tem forma para virmos, para irmos até ele. Esse tem sido o propósito de todos os ensinamentos, desde os GANs até a alma. Na sessão de voo de 24 de novembro sobre a luz, você descobrirá que você pode se tornar a luz e que você tem essa energia. Vocês são como os GANs. Cada um de vocês tem um poder oculto dentro de si e ele só precisa se manifestar na dimensão do tempo e da posição. Em essência, como energia, ele tem conexão direta com a alma do Criador e com a essência da criação do universo. É por isso que introduzimos os ensinamentos sobre a alma para vocês. De certa forma, não é para vocês verem a luz em suas mãos, ou transmutarem de A para B, ou irem para Marte e tudo mais. Em vez disso, É para vocês ganharem confiança no poder que existe dentro de vocês e entenderem o trabalho do universo. Essa é a sua passagem para o Criador. Mas você precisa comprar a passagem certa e precisa seguir o caminho certo, a distância certa e a força de campo certa para chegar até ele. Esse é o objetivo final de todos esses ensinamentos. O último livro a ser escrito é o que trata dos campos magnéticos. Dissemos que escreveríamos 9 livros. O livro sobre campos magnéticos é, na verdade, sobre a luz que você criará em suas mãos. Essa luz é a rodovia ou o caminho para o Criador. Não é de onde o Criador veio. Cabe a vocês aprenderem como chegar ao Criador. Não é tão fácil assim. A alma de uma criança pode ser tão pura que morre no momento do nascimento e alcança a alma do Criador na dimensão da força de campo. Ou pode ser o oposto do que acreditamos. Por exemplo, um padre que reza a vida inteira, mas que por seu real comportamento, ele se afastou ainda mais do Criador. Ele retrocedeu em relação ao seu nascimento, em vez de avançar em direção ao Criador. Vimos isso com o Papa João Paulo II, que por seu comportamento de permitir que todos os abusos em sua igreja continuassem sem dizer uma palavra, na verdade, retrocedeu para longe do Criador. Esse é o propósito desses ensinamentos, para que vocês entendam a verdade sobre a criação. Em vez disso, vocês querem ir instantaneamente de Washington para Nova York ou para outro planeta ou outra galáxia. Essa ainda é a falácia do comportamento do homem ao não querer entender a totalidade da verdade dos ensinamentos. Escondemos isso nos ensinamentos de diferentes maneiras e levamos vocês adiante, passo a passo. Mas a essência da totalidade dos ensinamentos, agora que vocês amadureceram, não é apenas que vocês podem criar luz em suas mãos. É para vocês fazerem esse plasma e entenderem o que há nele. Ele contém a essência da conexão com o Criador. Eu me pergunto se vocês ainda vão querer ver uma luz ou fazer uma laranja ou qualquer outra coisa com ela. Talvez vocês olhem para isso com os olhos da alma do homem e alcancem a força que está na palma de suas mãos, entendam a complexidade da situação e então alcancem o Criador. E talvez vocês encontrem o caminho pela criação. Aqueles de vocês que são físicos ainda estarão procurando a luz nas palmas das mãos. Aqueles que entenderam e amadureceram com os ensinamentos encontrarão um caminho para o Criador. Em tudo isso, vocês precisam ganhar confiança na compreensão da totalidade. Vocês precisam compreender o que é tudo. Vocês são como crianças impacientes que ficam ao lado da mãe querendo que ela lhes dê o bolo. A mãe sabe o que fazer. Ela traz a farinha, o leite, a água, o açúcar e todos os ingredientes e começa assim a misturá-los passo a passo. Primeiro ela mistura a manteiga com a farinha, depois acrescenta o leite e começa a amassar. E é isso que tenho feito com vocês desde o início dos ensinamentos. Começamos a assar pouco a pouco. O que levou vocês a se interessarem pelos ensinamentos foi o desejo de voar com o OVNI e não usar combustível. Então produzimos um sistema de voo que agora se tornou a prática da tecnologia de defesa iraniana. Usamos os gases nos reatores, mas escondidos dentro dos gases, podemos liberar a energia do plasma na dimensão da força dos campos gravitacionais e magnéticos da Terra. Foi assim que conseguimos a elevação. Então colocamos mais um pedaço na mesa. Enquanto você espera que seu bolo fique pronto, apresentamos a tecnologia nano. E então, para juntar tudo, como o leite que leva farinha e se torna massa, trouxemos a tecnologia de gancho. E agora você está começando a sentir o delicioso cheiro do bolo. E esses são os ensinamentos sobre a alma do homem. Mas a parte final, ou a essência, é colocá-lo no forno e assá-lo, dando-lhe a temperatura certa. Então temos que esperar que ele passe por sua transição e se torne assim um bolo. Essa parte é alcançar a alma do Criador e entender o processo da criação. Os ingleses dizem que a prova do pudim está em comê-lo e provar como ele é delicioso. Ou, por engano, será que a mãe colocou sal em vez de açúcar no bolo? Se você alcançar esse estágio através da dimensão da alma do homem, onde você vê a luz em suas mãos e sente o sabor e a doçura do bolo, então essa fome de ter uma confirmação da fisicalidade o impulsionará a encontrar o caminho para o Criador. Anos atrás expliquei que se você quiser ouro, você pode criá-lo entre suas mãos, e o mesmo com uma laranja. Dissemos isso a vocês porque vocês são muito físicos. Mas todo o plasma que é criado tem uma linha de essência de conexão com o Criador. Aqueles de vocês que amadureceram com o pensamento de ver a luz, descobrirão que vocês de fato amam o Criador. Esse é o objetivo final e a função final dos ensinamentos. Muitos de vocês fracassarão no dia 24 de novembro porque a alma do homem não encontrará a maturidade na essência do homem e ele não terá vontade de ver o Criador. E para os outros, nesse dia e no treinamento que se seguirá, eles aprenderão como se tornar um motorista e como impulsionar a levitação. Eles se apaixonarão pelo Criador e verão a luz e a beleza que está em suas mãos. Não buscamos pela luz, nem pela laranja ou pelo ouro. Então entendemos todo o propósito do ensinamento. Quando passamos por essas provações e tribulações de ensiná-los sobre a luz, nosso objetivo não é que vocês vejam a luz. Nosso objetivo é preparar o cenário para que vocês entendam e, se forem puros o suficiente, vocês verão a luz na palma de suas mãos e, na essência da emoção, vocês sentirão o amor do Criador. Então, meus ensinamentos terminaram. Vim aqui para levá-los para casa. Todos vocês são como um rebanho de ovelhas. Estou tentando ver qual delas posso passar pelo portão para trazê-la para casa. Mas ainda há muitos de vocês correndo pelas colinas e se ocupando em comer o que não deveriam comer. No final, todas as ovelhas voltarão para casa, e vocês, buscadores de conhecimento e a humanidade, encontrarão o caminho de volta para casa. Então, quando falamos sobre a luz nas mãos, cabe a vocês decidirem se querem continuar procurando a luz ou se, em vez disso, vão procurar o caminho para o Criador. Se vocês amadurecerem o suficiente, vocês serão capazes de trazer essa luz para se tornar parte de sua alma na dimensão da fisicalidade e da luz. Então vocês terão alcançado a vida eterna, porque então a alma do homem está apaixonada pela alma do Criador. A intenção de amar o Criador está na emoção na dimensão da fisicalidade. Talvez isso signifique que você manterá esse amor pelo Criador enquanto ainda estiver no corpo do homem. Então espero que muito mais cedo do que tarde, cada um de vocês como buscadores de conhecimento venham a ver a luz um a um. E que compreendam que vocês se tornaram parte da luz. É como anos atrás, quando colocaram uma vela na minha frente e me disseram para olhar para a luz. Eu disse, eu sou a luz. A maturidade da compreensão não vem com a idade, mas com a pureza da compreensão do processo da criação. No dia 24, você decidirá o que deseja alcançar. E você pode ver que ainda está preso ao amor da mãe ou da pessoa amada, ou você se apaixonou pelo Supremo, o próprio Criador do amor. Continuaremos até que mais e mais de vocês cheguem a esse ponto e possam sentir os campos da criação. Quando vocês conseguirem sentir a emoção da criação, então sua jornada terá apenas começado. Porque quando você se apaixona, você se torna parte do amante, e então você começa a próxima geração por todo o Únicos. Como na última página do livro 3, todo o processo começa novamente. Até que um dia, em bilhões de anos, você se torna assim parte da estrutura da vida de outra criatura. E nesse processo, você se apaixonará. Então, dessa vez, tente ver se você consegue encontrar o caminho para o Criador para si mesmo, pois você é o Criador de si mesmo, você cria a si mesmo. Vamos ver quantos de vocês no dia 24 de novembro chegarão a esse ponto e verão a luz ou se tornarão a luz para desfrutarem do fato de poderem criar uma vida ou uma luz. Veja se você pode se tornar parte da criação. É nesse momento que chegamos ao ponto final dos ensinamentos. Mas esse processo levará anos e anos, pois o homem não está feliz em seguir esse caminho. Em vez disso, ele ainda está no marasmo de ser a fisicalidade e o resto. No dia 24, mostrarei para vocês como se tornarem parte da luz, e uma vez que vocês tenham visto a luz e se tornado parte dela, vocês não precisarão mais ouvir os ensinamentos pela voz. Vocês sentirão os ensinamentos através da alma e compreenderão a totalidade. De certa forma, é como ouvir, mas sem ter os ouvidos. Vocês sentirão a emoção do amor do Criador, e isso tocará a alma do homem. Então vocês entrarão na dimensão da verdade sobre a vida, a criação e como a criação funciona. Para iniciar o processo de compreensão disso, muitos de vocês sentirão o poder e a energia dos campos da criação dentro de si, e vocês farão isso por si mesmos. Nós apenas preparamos o cenário para que vocês se tornem conhecedores de si mesmos. A parte mais importante acontecerá quando, por meio da luz em suas mãos, vocês puderem decidir a posição, a hora e o local onde querem estar. Vocês serão capazes de transmutar e ter o que precisam para viver nessa dimensão. Se vocês entenderem como a alma do homem e a luz na palma de suas mãos trabalham juntas, então vocês serão capazes de ditar a posição e a direção da existência. Você pode estar em Londres abraçando a sua amada. Se você conseguir criar essa emoção em suas mãos, você estará lá. Não importa se você nunca esteve em Londres. Através da alma, você nunca cairá no colo do homem ao lado da sua amada ou no meio do concreto se ela estiver encostada nele. Você aterrissará dentro da alma dela e aterrissará dentro da dimensão da compreensão dela e na presença dela. É aqui que os ensinamentos estão prestes a chegar. Quando conseguimos a primeira elevação em 2008 em colaboração com cientistas iranianos, então surgiu a pergunta: e agora? Mas o que faremos quando chegarmos e como sobreviveremos lá? Esse mas exigiu anos de ensino para encontrar uma maneira de produzir alimentos, provar a agricultura, a medicina e o resto. Mas o objetivo final era criar um sistema de voo físico completo. Agora, com isso, criaremos um sistema completo para que você se torne um viajante do universo através da dimensão dos campos do universo e da sua alma. Como viajar? Como usar a luz entre suas mãos para levá-los aos confins do Únicos? Agora você entende aonde os ensinamentos estão prestes a chegar. Quando chegamos a um estágio, mostramos o próximo passo. Fazemos isso para que você não fique muito faminto e ansioso para subir todos os degraus de uma só vez. Porque quando você não tem o conhecimento, então você pode cair. O ensinamento de 24 de novembro é o início do próximo ciclo de ensinamentos da Fundação Cash sobre como percorrer o espaço do início ao fim, do Criador até a última dimensão da expansão da alma dele dentro do Únicos e dentro da dimensão da criação dos Criadores. Talvez agora você possa entender de uma maneira mais profunda. Você pode decidir com qual força de campo você quer viajar. Se dentro da luz da sua alma você se apaixonar pelo amor do Criador, do seu ciclo de vida, então mais tarde você poderá encontrar o caminho para o Criador do Únicos. A implicação aqui é o que chamamos de Deus ou Criador, é apenas o Criador do nosso universo. E o que vem depois dele? O que confirma a existência dele? Não há fim para o ciclo da criação. O fim vem com a limitação do entendimento do próprio homem sobre a totalidade do processo da criação. O amor de um homem e uma mulher se manifesta em um filho. Essa criança tem que nascer no espaço disponível para se manifestar, caso contrário, não poderá se manifestar. Seja no útero da mãe ou na manifestação da fisicalidade na atmosfera da Terra. O mesmo acontece com o Criador e a criação. Não há propósito em estar sozinho. Temos que confirmar nossa própria existência. Isso se aplica ao Criador e ao Criador dos Criadores, que é outra dimensão de entendimento. Como posso amar? Como posso confirmar que estou aqui se não tenho alguém para quem me confirmar? E como posso dizer eu amo se não há ninguém por quem eu possa me apaixonar para confirmar minha existência. Essa é a beleza de se apaixonar. Então, se você entender isso, voltará à filosofia de Adão e Eva. O Criador, para confirmar o seu poder, existência e domínio, criou Eva. Ele precisava de Eva para mostrar a si mesmo que ele existe. Se você não foi pai, como você pode saber o que é o amor de um pai? Ou como o pai ama, compartilha e compreende? É como o cara que escreve livros sobre como amar seu filho, quando ele mesmo nunca teve filhos. Isso não é diferente do processo de criar a luz em suas mãos. Não se trata da luz, mas da essência da compreensão do caminho pelo qual todo o processo da criação funciona, do Criador à sua criação e ao homem que foi criado a partir da interação de seus campos. Nas próximas sessões, tentaremos mostrar como liberar e absorver energias. Configuramos as energias em segundo plano às quais seu corpo reagirá. Isso levará ao ponto de compreender a totalidade. Você entenderá a confirmação de sua própria existência, sua conexão com seu próprio Criador. Caberá a você entender até que ponto você entenderá o processo de sua própria criação e como essa criação levará à criação de outros. Esses outros serão uma criança, ou uma estrutura no processo de criação, ou outra vida em outra dimensão. Isso dependerá da maturidade e da abertura de sua intenção de processar e entender por que você criou essa luz em suas mãos. Não estamos fazendo de vocês mágicos. Estamos ajudando vocês a entenderem o processo da criação e até que ponto vocês se tornarão parte desse processo. O resto é trabalho de vocês. O restante depende da maturidade de sua criação e de sua alma. O restante deve ser escrito nos livros do Criador e da criação. Você aprendeu a ir do estado da matéria, criando o ambiente certo e criando os materiais nano e os gãs. Agora é o mesmo processo. Os gãs eram a fonte de energia que você usava para fazer o que quisesse deles. Você pode usar os gãs de cobre para criar ouro, ferro ou magnésio. O mesmo processo que usamos para criar a luz é como os gãs do corpo podem criar energia que pode se tornar assim qualquer coisa na dimensão da criação. Não precisa ser apenas uma banana, cobre, ouro e o resto. Se você compreender o poder do que está por vir e para onde os ensinamentos estão prestes a ir, você entenderá que o homem está entrando em uma nova dimensão de conhecimento que ele nunca conheceu antes. Abrimos para vocês o conhecimento da criação, ou o que alguns chamam de porta para o paraíso da criação. Vocês fizeram isso quando transformaram a energia dos gãs de cobre em ouro. Você pode encontrar o caminho através dessa luz em suas mãos e através dos gãs no corpo do homem e da energia dentro dele para cada criação e para o Criador no universo. A luz na palma de suas mãos não é apenas para uma brincadeira. É a chave para o homem entrar em uma nova dimensão de conhecimento, uma nova dimensão de compreensão e outro mundo da criação se abrirá para ele. Como o homem usará a emoção de sua alma e a emoção de sua fisicalidade para navegar até a próxima dimensão? Tudo depende da maturidade de sua alma e da servidão do homem em relação ao seu Criador. Até que ponto todos vocês alcançarão a dimensão da alma de cada profeta que já veio no passado? É a maturidade do homem para ver a luz. De certa forma, a luz na palma das mãos é a mesma que o fogo que Moisés viu. Mas que pedras você vai roubar agora? E quais pedras você revelará para sua própria alma e para a alma da fisicalidade? Desta vez, você não está roubando da tribo de onde você veio, mas você está roubando da própria alma e da alma da fisicalidade. Isso é o quão suave e refinado eu trouxe vocês para a posição de encontrar o caminho para o seu Criador. A luz na palma de suas mãos não é apenas uma luz, é a abertura para outra dimensão da criação. E aqueles de vocês que passarem por isso verão minha alma em outra dimensão e compreensão que não está aberta ao homem. O conhecimento que vocês obterão está além da imaginação do homem e da compreensão do tempo presente. E vocês entrarão nos portões do verdadeiro conhecimento da criação. Como eu disse, nosso pensamento é o pensamento do Criador. Nosso conhecimento é o conhecimento do Criador. E nesse processo, você precisa amadurecer para ver, para se desapegar da dimensão da fisicalidade. Até mesmo vocês usam a dimensão da fisicalidade para sustentar e confirmar a existência da alma do homem que existe em todas as dimensões. Mas até que ponto vocês, como buscadores de conhecimento, irão além? Tudo depende da maturidade e sua própria compreensão. E nesse processo, não haverá ganância nem privilégios, e ninguém estará acima dos outros. Não haverá realeza, mas é a totalidade da existência em todas as dimensões da vida, como dizemos, no arranjo, na transferência de energia dos campos do universo. Talvez um dia, de uma maneira muito simples, através da compreensão da vida, você venha a entender mais. Onde um artista pinta usando a mistura de cores para criar uma nova cor, você pode criar uma nova alma através da compreensão de como usar diferentes forças de campo da alma para interagir umas com as outras. Como o pintor usa cores diferentes também. Você pode criar uma nova dimensão. Desta vez, é a luz da alma do homem que levará à criação de novos plasmas na força da criação, levando à criação de uma nova vida. É por isso que escolhemos este caminho para ensiná-los, para que um dia vocês se tornem aquele pintor que sabe como usar diferentes luzes e forças da alma do homem para interagir uns com os outros, o que levará assim à criação de uma nova vida. Eles brilharão no reino do Criador. Agora você entende como fizemos o ouro a partir do cobre. Nós fizemos isso a partir da mesma alma, usando diferentes forças dela mesma, e a partir disso, criamos uma nova dimensão de vida na dimensão do Criador. Se você entendeu isso e tem clareza sobre o que entendeu, agora você entende a nova dimensão que se abrirá com o ensinamento e a compreensão da criação da luz. Essa luz, esse sentimento, essa emoção do plasma na palma da mão do homem. Todo plasma e toda alma tem um denominador comum menor que leva vocês ao Criador. Agora vocês têm a oportunidade de fazer isso. A bola de luz em suas mãos é o OVNI que vocês estavam procurando. Mas desta vez, ela transmuta sua alma para todas as dimensões da vida. Ela o levará do Criador ao Criado em cada dimensão da criação. Agora vocês entendem por que somos a luz. E quando brilhamos, você brilha conosco. Esse é o objetivo desses ensinamentos. Estamos abrindo um novo capítulo no conhecimento do homem e sua compreensão da criação. O homem estava buscando um OVNI para ir até o Criador, mas agora ele descobre que tem acesso a ele, dentro de si mesmo. O homem pode passar da produção de gás para fazer os OVNIs para a compreensão da transmutação dos campos da criação. Um dia vocês, buscadores de conhecimento, entenderão quem vocês têm ouvido e quem os tem ensinado. Um dia vocês entenderão que podemos trocar a roupa da fisicalidade a qualquer momento e encontrá-los em diferentes formas. Assim como o pintor mistura cores, podemos mudar a alma para parecer diferente através da interação de duas cores ou luzes da alma, mas na essência, é a mesma alma. Então essa alma pode se manifestar no nome de Cristo, Moisés, Maomé e os demais. Depende de qual luz brilhamos e quais luzes misturamos. Então você entenderá que toda a essência da criação foi para que o homem atingisse o ponto de maturidade de hoje e para que ele visse a luz em suas mãos. Foi escrito que a luz é o portão para o paraíso. E o paraíso significa compreender a si mesmo e o caminho dessa alma para chegar ao seu Criador. Não importa se você é um homem, um gato ou um cachorro, ou outra existência de vida na criação, no ciclo do Criador. Eu espero que vocês ouçam esse ensinamento o máximo de vezes que vocês puderem ouvir. E a cada vez que vocês fizerem isso, vocês entenderão melhor o que foi dito. Acabamos com o passado e abrimos uma nova porta para o homem entrar. De certa forma, a dimensão da fisicalidade se fechou e a dimensão do Criador se abriu. ainda ensinaremos em ambas as línguas da fisicalidade da alma. É como a pequena escola de um cômodo em um vilarejo, onde há um professor para todas as turmas. E esse professor tem que ensinar o menino da primeira série que se senta na primeira fila, assim como o menino da 12ª série que se senta no fundo. O professor tem que dar aulas para ambos na mesma sala. Mas desta vez, essa sala de aula é a aldeia da Terra com seus 9 bilhões de habitantes e criaturas e o restante da criação no mundo do Criador. Talvez pela primeira vez vocês tenham entendido que a voz do homem, em essência, é a luz do Criador. Cabe a vocês entenderem o que essa luz ilumina dentro de vocês através do conhecimento da criação. Tentem entender o que significa a luz. É para o próprio homem entrar em uma nova dimensão de conhecimento. Se vocês estão procurando a luz para se tornarem mágicos, vocês são muito bem-vindos. Se vocês quiserem mostrar que podem criar materiais com suas mãos, vocês são bem-vindos também para fazer isso. Mas se vocês quiserem entender que a luz é a porta de entrada para a compreensão da totalidade da criação no ciclo do Criador, então um novo ciclo de conhecimento terá início. Agora é o momento e o homem está maduro o suficiente para passar por esse estágio. Não depende de tempo, lugar e posição, mas nós alcançaremos isso através da alma do homem. Não há satélites ou computadores em nenhum lugar do universo, exceto na dimensão da vida que o homem criou para si mesmo. Espero que vocês tenham entendido como o ensinamento de hoje mudou o ciclo do homem, se ele entender a verdade sobre o que foi ensinado hoje. Esse é o fim da parte 1 de síntese rápida do workshop 512. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode contar mais sobre o que aconteceu na conferência de embaixadores? Sr. Cash responde: não. Você deveria ter vindo. Você não veio, então não precisa saber. Se estivesse tão ansioso, teria estado lá, certo? Tivemos um incidente vergonhoso na segunda-feira com um dos participantes. Eles gravaram secretamente toda a sessão em um telefone celular e colocaram na internet, mas a gravação foi imediatamente retirada. Isso mostra a diferença entre os buscadores de conhecimento e as pessoas que foram enviadas para lá para espionar a Fundação Cash. Foi vergonhoso o que aconteceu. Nossos buscadores de conhecimento que estavam lá se mantiveram principalmente no ethos. Assim como a administração americana fez antes, desta vez eles também se esforçaram para impedir a conferência. Eles ameaçaram, persuadiram e fizeram de tudo para tentar impedi-la. Agora que estamos a poucos dias da conferência, descobrimos que algumas pessoas de altas comissões das embaixadas criaram uma organização entre as próprias embaixadas com relação à tecnologia do plasma da Fundação Cash. Eles estão ignorando toda a pressão americana e isso é incrível. Conseguimos mais do que esperávamos e isso de fato nos deu uma força enorme. Eles entraram em contato conosco e agora um grande processo foi iniciado. Literalmente se tornou tão grande que substituiu um império. Foi uma bola de neve desde a noite de sábado e é incrível. Voltarei a Londres nos próximos dias para me reunir com esses líderes mundiais e embaixadores em uma sessão muito particular. Uma nova estratégia será definida sobre como proceder. Esse tipo de resposta dos governos é o que sempre estivemos procurando. E não apenas que eles participem da conferência e depois sigam seu caminho, mas que comecem a adotar a tecnologia. Esse grupo começou com aqueles que participaram da conferência e então formaram o próprio grupo deles. Ele foi criado em uma escala muito, muito maior, com cerca de 18 nações, e voltarei a falar com eles nos próximos dias. É uma espécie de desdobramento da conferência de Londres. Ela trouxe o que queríamos e esperamos que vá além. Agora entraremos na diplomacia, na política e em muitas outras coisas. Teremos que ver como isso vai se desenrolar. Depois dessa reunião, temos que reunir tudo em um pacote para nosso trabalho na China. Essa foi uma virada muito boa, pois poucos se atreveriam a ir a Londres por causa da pressão. Alguns tentaram desafiar a proibição americana, apresentando-se e sentando-se no fundo do salão. Isso foi muito bom. Conseguimos mais do que teríamos conseguido se eles tivessem comparecido abertamente. Essa reunião foi organizada entre eles, porque se tentarmos fazer isso, haverá muitas pressões, mas quando eles mesmos organizam essas reuniões de dentro para fora, a história é diferente. Agradeço especialmente a Kay Chaos, que se empenhou incansavelmente e resolveu tudo para nós. Alcançamos um belo sucesso e resultado, que é para a humanidade, não para nós. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia falar mais sobre a importância de trazer a luz da alma para fora entre as mãos? As mãos representam os dois hemisférios do cérebro e então expandimos a luz para envolver o corpo? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Vou explicar de uma forma bem simples para que vocês, como buscadores de conhecimento, entendam. Antes, borrifamos dois gangues diferentes nas paredes da casa. Em um lado borrifamos CO2 e no outro CH3, e isso cria uma diferença na força do campo entre as duas paredes e os campos começam a fluir e interagir entre si. O mesmo acontece com o cérebro do homem. Os dois hemisférios não têm a mesma força. A energia que eles recebem e dão é muito diferente. Até agora não aprendemos a usar isso. Agora usaremos isso em conjunto com a inércia da alma do homem para criar um gradiente de fluxo de campo e fazer a luz na palma das mãos. Desde os 8 anos de idade, eu venho observando imagens de ressonâncias magnéticas e raio-x do cérebro do homem. Observo detalhes muito interessantes ao prestar muita atenção a eles. Quando você olha para eles, você vê apenas o cérebro. Quando olho para as imagens, observo o formato do cérebro, a distribuição da massa cerebral nos lados esquerdo e direito e os espaços entre a camada externa dos tecidos e o crânio. Comparo como o lado esquerdo se situa em relação ao lado direito e vejo como a distribuição da massa cerebral determina a distribuição da energia. Observo as camadas e a composição do lado esquerdo em comparação com o lado direito e como a totalidade dos campos é distribuída. As pessoas que são canhotas têm uma composição de massa cerebral diferente das pessoas destras. Há uma diferença entre aqueles que são totalmente destros ou canhotos e aqueles que usam ambas em diferentes níveis. Essa composição de massa diferente é como quando você cria um gradiente usando um terço de um gangue de um lado e dois terços de um gangue do outro lado. É a mesma forma como você determina a força do campo. Também há diferenças em pessoas totalmente canhotas ou destras e em nacionalidades também. Por exemplo, os chineses têm uma configuração diferente da dos europeus. Essas diferenças criam um fluxo específico, uma emoção específica e diferentes transferências de campo da esquerda para a direita. Uma pessoa totalmente canhota, mas que aperta a mão de outras pessoas usando a mão direita, tem um fluxo de campo, posições e modos de transferência de energia diferentes. Aqueles que são canhotos e trabalham com a mão direita têm a estrutura cerebral mais equilibrada. E para criar luz nas mãos, esse grupo será extremamente difícil, porque eles são estáveis e no cérebro deles tudo tem uma posição. Temos que abordar a criação da luz nas mãos de forma diferente para aqueles que são totalmente canhotos, mas apertam as mãos com a mão direita. É aí que surgem todos os erros na produção de energia e no comportamento do homem. Quando há uma estrutura cerebral diferente, há um fluxo de campo diferente. Alguns de vocês, devido a essa enorme diferença no fluxo de campo, conseguirão com muito mais facilidade criar a luz entre as mãos. Ao usar a alma em vez da visão para interagir com os campos na palma das mãos, você verá a luz na sua alma e não com a visão. Você pode até fechar os olhos, mas as pessoas ao seu redor verão a luz em suas mãos. Para ver a luz, você precisa de uma diferença no fluxo do campo, na fricção e na absorção. A luz é dinâmica e você a verá como uma bola. E a energia que você criou para se tornar a luz, que interagiu com sua alma, tem uma conexão, uma dimensão e uma força denominadora comum com a alma do Criador. Portanto, alguns de vocês podem ver o paraíso enquanto procuram a luz, porque vocês realinham todas as energias. Mas vocês não precisam ver a luz. A diferença de energia entre as duas partes do cérebro ao ser transferida de uma para a outra e em conjunto com a alma e a emoção do homem pode lhe trazer iluminação em vez de luz. Essa iluminação é o que estamos buscando e não a luz na palma de sua mão. Aqueles que estão buscando a luz podem se tornar mágicos e criar ouro e diamantes. Talvez seja isso que alguns de vocês estejam buscando na dimensão da fisicalidade. mas aqueles que são maduros buscarão a iluminação. Vocês podem estar buscando a luz, mas nós estamos buscando a iluminação. No processo de ensinamentos, veremos quantos de vocês ainda estão buscando a luz e quantos serão iluminados. E quantos de vocês fingirão ambos. Mas essa é a natureza do homem. Pergunta para o Sr. Cash. De acordo com o Sr. Cash, a disseminação da tecnologia do plasma será capaz de impedir que a engenharia genética modifique o DNA humano? Aparentemente, eles demonstraram que o DNA já pode ser modificado no embrião humano. Que consequências isso pode ter? Sr. Cash responde. Isso já está sendo feito na China, onde você pode escolher a cor dos olhos do seu filho. Eles podem modificar geneticamente tudo o que você quiser. Isso faz parte do conhecimento do homem e ele tem que compreender cada parte disso. Aos poucos estamos chegando lá. Precisamos do conhecimento do plasma e de como a vida física sofre mutações e mudanças. Em alguns lugares usamos essa mutação do DNA para interferir, e agora isso é bastante comum. Há hospitais onde os ricos e as elites vão, e a taxa mínima de entrada nesses hospitais é de US$1 milhão. Eles trabalham muito com células-tronco e modificações genéticas. As elites se tornaram as cobaias da ciência. Muitos sauditas, judeus e pessoas do Oriente Médio vão para lá porque eles têm um histórico de endogamia. É quando primos se casam com primas para manter o poder e a riqueza na família. E isso vem ocorrendo há séculos, o que faz com que eles desenvolvam defeitos genéticos. Os defeitos do avô são passados diretamente para os filhos. É por isso que vemos tantas pessoas dementes na liderança judaica. A endogamia cria condições horríveis. Eles estão gastando milhões nessas clínicas especiais com células-tronco, mas 90% dessa experiência são um fracasso. Eles estão adulterando o DNA. No futuro, a ciência do plasma será capaz de superar essas coisas através do RNA, que mudará o DNA da maneira correta. Não se trata de adulterar o DNA diretamente. Novas tecnologias serão introduzidas. Só precisamos esperar mais alguns meses. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que quando uma pessoa comete um crime, seus descendentes têm que sofrer as consequências. Por que os descendentes têm que pagar pelas ações de seus ancestrais? Isso está relacionado ao RNA e ao DNA? Sr. Cash responde. É um equilíbrio de longo prazo das energias. Quem é a testemunha e qual alma leva? Aqui o Sr. Cash conta uma história da vida real sobre esse tipo de equilíbrio. Na Índia havia uma nora que causou a morte de sua sogra por ódio. Isso teve a ver com o fato dela ter sido queimada no fogo. Mais tarde, o filho da nora morreu queimado. E a nora passou por muitas coisas, como queimaduras e o resto. Há um equilíbrio da dor causada por uma pessoa em outra. É assim que a criação é feita. E será que os descendentes pagarão pelo crime dos antepassados? Em essência, o equilíbrio não tem tempo nem posição. Onde o campo se encontra é onde o tempo e a posição são ditados. O fator tempo pode ser de um segundo. É como se você tivesse um monte de ímãs em uma mesa e movesse um desses ímãs. Os outros teriam que se mover para acomodá-los. Mas com que rapidez esse movimento ocorre? Mas qual é a velocidade desse movimento? Para nós, pode ser um século ou a próxima geração. Como seres humanos, temos uma alma dinâmica. Ela não está apenas parada ali como uma alma. Cada evento no ciclo de nossa vida e emoção da fisicalidade se reflete nela e então transfere para uma tela maior e então isso volta para nós. Os buscadores de conhecimento e a humanidade não entenderam isso. Se vocês entenderem isso, então vocês viverão de acordo com o eto de Mitra. Você não vai querer nem pensar, falar ou fazer algo errado, porque você entende os efeitos que isso criará. Então as almas terão de se ajustar a isso. Quando a dimensão da fisicalidade toca almas, outras almas têm de equilibrar o que resulta dessa interação. Se entendermos que o que fazemos, a próxima geração terá que pagar por isso, então começaremos a ter mais consciência em nossas ações e pensamentos. Agora, quando ouvirmos histórias sobre o que nossos antepassados fizeram, entenderemos o que estamos pagando. Nossa dimensão física cria uma onda que volta para nós, depois se torna um tsunami. Teste isso colocando ímãs em uma mesa e movendo um deles. Mas não olhe apenas para o ímã que está se movendo. Olhe para a mão que move o ímã. Esse ímã é a sua alma, e a mão se move com a intenção da fisicalidade. Essa é a sua dimensão da fisicalidade. Então você entenderá quanto tempo leva para tudo se equilibrar. A conferência chinesa deve ocorrer em fevereiro. Muitos chineses poderão participar e o número deve aumentar para 3 mil. Houve uma pergunta sobre a tradução. Até mesmo nas sessões de voo mensais temos tradução, mas não sabemos o que estão traduzindo. Pode ser algo diferente, como já nos foi dito algumas vezes. A sessão do dia 24 é principalmente para vocês se iluminarem e aprenderem a usar os campos para a transmutação. Mais conversa aqui sobre a China e o processo de paz. Quando a China puder alimentar sua nação de forma autossuficiente, então ela se tornará uma nação independente e poderá ditar seus próprios termos. Mas enquanto a China tiver que importar 40% de seus grãos e 70% de seu óleo de cozinha, não importa o poderio de suas forças armadas, o cara que segura a corda da comida ditará a política externa chinesa. Para trazer paz ao mundo, primeiro precisamos tornar os países autossuficientes na produção de seus próprios alimentos. É por isso que a Fundação Cash está espalhando a tecnologia para todas as nações, para que elas possam se alimentar. Isso ocorre porque as nações vilãs que vendem armas também controlam o suprimento de alimentos. Portanto, para que uma nação obtenha alimentos, ela também precisa comprar armas. A compra de armas é a amarra da segurança alimentar nacional. É por isso que o Sr. Cash contou a história de países que precisam comprar caças americanos, mas não têm combustível para testá-los. É uma situação horrível isso. Se eles querem comer, então eles têm que comprar armas que não podem nem usar. E tudo isso é ocultado do público. No momento, a política de armas americana está ligada à segurança alimentar nacional. Todas essas armas vendidas pelos europeus e americanos estão condicionadas ao recebimento de ajuda externa. De certa forma, isso se tornou uma colonização através da venda de armas. E a China e a Europa não estão imunes a isso. Então imagine os africanos, os sul-americanos e os demais. Se vocês quiserem 1 bilhão em alimentos, vocês terão que comprar 3 bilhões em armas de nós. Dessa forma, seus cidadãos não se revoltarão nas ruas e, se isso acontecer, você usará as mesmas armas para detê-los. É aí que está o problema, e é por isso que falamos sobre política nacional de alimentos e segurança alimentar através da nova tecnologia. Com a tecnologia, não precisa ser um grão. Isso precisa estar enraizado em nossos líderes que não precisamos de grãos para alimentar nossas nações. Não vou me aprofundar nesse assunto agora. No futuro, vocês entenderão o porquê. Um dos buscadores de conhecimento que está ouvindo pode dizer a vocês que as nações poderosas do mundo, de acordo com o que elas transmitem às pessoas ao nosso redor, é que o Cash está se tornando uma nação, e eles temem que esteja se tornando uma estrutura poderosa. É por isso que muitas nações não gostam de trabalhar com o Sr. Cash. Mas chegará um ponto em que, se você não trabalhar com a tecnologia da Fundação Cash e tentar se esquivar e mergulhar nela, logo ela vai se esquivar de você. Disseram um de nossos buscadores de conhecimento o seguinte: ele está se tornando uma força, e os governos não gostam de trabalhar com ele porque ele está criando sua própria nação. Vocês, buscadores de conhecimento, ainda não perceberam o que está acontecendo e o que está por vir. Não pedimos nenhum financiamento, nem que nos paguem milhões ou qualquer outra coisa. Se vocês nos fornecerem milhões, poderemos trabalhar com vocês para a sua nação. E é aqui que vencemos. É aqui que o conhecimento está vencendo a diplomacia e a política. A China pode falar o quanto quiser, mas no final das contas, eles precisam de alimentos e essa amarra limita o que eles podem fazer. Eles não têm como escapar disso, exceto se tornarem autossuficientes em termos de alimentos. Quando a segurança alimentar puder ser retirada da equação, o desarmamento virá. É assim que o Ocidente vende armas. E quando as nações compram armas, também lhes é vendido alimento. Portanto, elas precisam comprar as armas, não concordar com a paz mundial, e então assim seu povo terá comida para comer. E essa é uma estrutura oculta em segundo plano sobre a qual as pessoas não têm permissão para falar. Eles fazem isso de forma semelhante no Irã. Se você quiser obter comida para sua família, então você tem que ir aos grandes comícios onde as pessoas estão gritando morte à América e o resto. Então eles assinam um documento confirmando que você participou dessa manifestação, e então você vai à mesquita e eles lhe dão comida. É assim que funciona. Foi a mesma coisa com o Greenpeace. Não vemos mais o Greenpeace porque hoje a Rússia não os financia mais. É a mesma coisa com os governos nacionais e a paz. Se você quiser criar paz, primeiro você tem que criar segurança alimentar nacional com as nações e então a paz virá. O Sr. Cash participou de muitas reuniões com generais e com todos os tipos de militares de alto escalão ao longo dos anos. E sem o conhecimento do público, a quantidade de alimentos que eles recebem dependerá de quanto gastam em armas. Algumas dessas coisas estão chegando ao fim, porque lugares como o Texas, onde são feitas as plantações industriais para exportação, estão ficando sem água do subterrâneo. Eles usaram toda a água e o deserto retomará a terra. Isso levará cerca de 5 a 10 anos. Quando isso acontecer, então, quando os Estados Unidos se reunirem com a China, eles não terão nenhuma mordida oculta. Se os americanos quisessem, poderiam embargar repentinamente os alimentos contra determinadas nações para que elas fizessem o que eles querem. A situação com a Ucrânia foi vencida pelos russos. Você entenderá nos próximos meses quando vir o líder ucraniano e os demais se esconderem por causa das ofensas criminais. A Rússia levará o enclave que tem as principais terras agrícolas de volta ao território russo, mas com outro nome. Eles ficam com a maior parte da produção de grãos. Isso garantirá alimentos para a China e mudará a posição do controle americano sobre o suprimento de alimentos do mundo. Por causa da ameaça da segurança alimentar, a China não pode resolver Taiwan. Se eles pressionarem um pouco, os americanos cortarão os grãos. Os chineses operam fortemente na Argentina, no Brasil e nos demais países. Até 2030, os chineses devem ser capazes de produzir grãos suficientes internamente, o que nos levará a uma mudança de política. Eles mudarão sua posição quando não tiverem medo do corte de alimentos. O governo tem duas opções: permanecer com o controle americano sobre os alimentos ou usar a nova tecnologia e alimentar seu povo online com os aplicativos da Fundação Cash. Assim, nenhuma nação terá controle sobre os alimentos. Quando as pessoas estão com fome, elas começam a se revoltar. Quando você enche o estômago do homem, ele fica calmo. Estamos trabalhando arduamente para lançar essa tecnologia e acabar com o controle através dos alimentos. Isso trará a paz mundial. Podemos promover a mudança alimentando as nações através dos aplicativos de alimentos da Fundação Cash. A China sabe disso e o Acordo Abrangente para a Paz Mundial faz parte disso. Os buscadores de conhecimento testaram isso e provaram a banana através das linhas telefônicas. Podemos produzir alimentos, água e tudo mais. Os buscadores de conhecimento não entenderam a força da tecnologia que está sobre a mesa. A política nacional de alimentos não será refém da venda de armas pelos Estados Unidos e pela Europa. Esse dinheiro pode ser usado para financiar a nação. Na Fundação Cash, não ficamos parados. Entendemos muitas coisas que estão acontecendo em segundo plano. Nossa organização sabe como usar a tecnologia e não apenas latir como um cachorro. Entendemos como a água corre por baixo do tapete, como dizem. Bom, um aviso aqui. Por conta das restrições do YouTube, a gente infelizmente teve que cortar essa parte do ensinamento. Mas para vocês fazer a leitura do Destrinche Rápido completo sem esse corte, acesse nosso site cashbrasil.com. Continuando o ensinamento. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar brevemente por que a endogamia leva a defeitos genéticos? O Sr. Cash responde e diz: a endogamia não leva a defeitos genéticos. Ela torna disponível um espectro menos amplo de campos e, portanto, restringe as interações. Quando nos casamos com outras linhagens, raças ou qualquer outra coisa, expandimos o espectro de campos disponíveis para nossos filhos. Quando há endogamia, o espectro é muito estreito. E quanto mais endogamia, mais estreito se torna o espectro de campos, porque você não trouxe nada de novo para ampliar e expandir os campos. Portanto, vemos doenças e condições específicas como resultado da endogamia. Vemos isso nas monarquias europeias. Elas se reproduziram tanto ao longo dos séculos para se manterem no poder que elas têm doenças especiais que são exclusivas das famílias reais europeias. Nós os vemos em seus cavalos, carruagens e acenando, mas isso é só fachada. Essas linhagens são tão endogâmicas ao longo dos séculos que têm suas próprias doenças. Eles não têm uma cura para elas porque quando apenas 20 pessoas as têm, ninguém faz a pesquisa. Eles têm distúrbios sanguíneos e todos os tipos de distúrbios mentais. Metade das monarquias da Europa são mentalmente dementes apenas por causa da endogamia. Quando diz nos noticiários que ele está ligado a Carlos II ou que ela é neta da Vitória, todos esses são endogâmicos. E eles carregam doenças específicas porque eles não têm um espectro de campos para entrar na linhagem deles. Quando diferentes raças se misturam, como chineses e negros ou brancos e negros, eles criam crianças muito bonitas, porque novas energias e novas dimensões estão entrando em ação. É maravilhoso observar essas lindas crianças e como as cores se misturam, porque agora temos um novo espectro que foi aberto. A endogamia não permite isso e inerentemente restringe a opção dos campos. Vemos muitos distúrbios mentais nessas linhagens. Ele costumava brincar com a sua mãe, Sr. Cash, sobre o fato de os judeus baterem a cabeça contra o muro das lamentações. Ele dizia que era por causa de toda a endogamia que eles se tornaram deficientes mentais. O espectro de seus campos se tornou muito estreito. O mesmo acontece no mundo islâmico. Em muitas famílias muçulmanas, eles escondem seus filhos deficientes e os mantêm em casa para que ninguém saiba. Eles têm todos os tipos de problemas, desde cegueira até deformidades genéticas e o resto. Aqui houve uma pergunta sobre DNA, mas não ficou muito clara essa pergunta. E o Sr. Cash diz: principalmente, você não pode juntar todos os hexágonos e criar uma esfera quando se trata da dimensão da interação dos campos. É preciso adicionar pentágonos também, porque é assim que se cria uma estrutura de diamante. Dentro da esfera, os campos se conectam uns aos outros para criar essa forma da fisicalidade, mas fora dela é como um balão ou uma bola de futebol. Com uma bola de futebol, você tem muitos hexágonos e então um pentágono costurado. O mesmo acontece com a dimensão do RNA, que é como o ar dentro da bola de futebol e conecta tudo. Mas a parte externa é a estrutura física, como o DNA. Pergunta para o Sr. Cash: há problemas na usina nuclear na Ucrânia? Ela foi fechada? Sr. Cash responde: não sei. Os russos estão sentados dentro dessas usinas, especialmente na maior usina nuclear. Os ucranianos que administram foram treinados pelos russos até 20 ou 30 anos atrás, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Os físicos nucleares russos são alguns dos cientistas mais habilidosos e inovadores que eu conheço. Eles têm liberdade para desenvolver a indústria. Já a estrutura americana e europeia no setor nuclear é muito restrita à legislação. Eles devem estar bem seguros, pois eles são mestres nisso. O carbono-60 é feito de hexágonos e pentágonos. Bom, atenção aqui. Por conta da restrição mais uma vez do YouTube, infelizmente tivemos que cortar também essa parte aqui do ensinamento. Mas mais uma vez, para você fazer a leitura deste índice rápido completo, sem corte, é só vocês acessarem nosso site, cashbrasil.com. Continuando, aqui o Rick diz: a estrutura do átomo do carbono-60, que é chamado de Buckminster Fullerene, em homenagem a Buckminster Fuller, que originalmente concebeu a estrutura de cúpula, ele tem 20 hexágonos e 12 pentágonos e se assemelha a uma bola de futebol. O Buckminster Fullerene existe no espaço e foi observado em vários tipos de estrelas. Sr. Cash responde: sim, porque mesmo que você veja a estrutura física, eles estão conectados e há uma lacuna onde existe uma força de absorção de campos específicos. A partir dos campos, podemos criar radiação como feixes de laser que tem campos de energia monoatômicos. No espaço, produzimos uma força de campo monoatômica. Isso significa que a partir dos campos de gás, podemos criar qualquer radiação que você possa imaginar, mas a força dela está em um comportamento totalmente diferente. A máquina de raio-x pode criar isso. No raio-x de plasma, quando produzimos, ele não é um raio, ele é um plasma de raios. E sua potência está além da imaginação do homem. Eu fiz isso e tenho pleno conhecimento de como produzir raios-x, raios-gamas e raios cósmicos à vontade, através de nossa tecnologia atual. Aqui eu acho que o Sr. Cash está falando sobre o carbono 60, mas você pode consultar a transcrição original aqui. Se você alimentar a bola hexagonal com raios específicos, raios cósmicos, raios-gama ou qualquer outro, as paredes se expandirão. Você pode reduzir ou expandir o tamanho da bola, mas o tamanho das paredes não mudará, e mais pedaços aparecerão na construção. Tudo isso é feito por transferência de energia. Há uma discussão sobre a criação de um OVNI com 200 metros de diâmetro nessa parte do workshop. Não temos as plataformas para suportar tal peso. Com a nova tecnologia espacial, colocamos os reatores no meio e, através dos campos, criamos a nave. Isso está relacionado à forma como a pele cresce dentro do útero da mãe e criamos uma concha para o corpo do homem. Alguns animais tiram a pele de seus bebês. A membrana que mantém tudo unido enquanto o feto cresce no útero é como a bola de Bucky, o carbono 60. A energia vem de dentro e ocorre a divisão, e a pele se expande assim. É assim que a pele é regenerada. Podemos produzir um espectro completo de raios cósmicos. É tão fácil quanto beber um copo de água. Podemos produzir raios gama em nível cósmico. Quando esvaziamos ogivas nucleares em poucos segundos, porque temos acesso a um conhecimento desconhecido pela humanidade. Também podemos esvaziar uma usina nuclear com todas as toneladas de barras de combustível dentro dela, a partir do material radioativo, e é mais fácil do que encher um copo d'água fazer isso. Podemos acabar com o setor de armas nuclear em poucos minutos. O foguete e a ogiva estarão lá, mas estarão vazios. É um conhecimento e nós o testamos. Não é algo que talvez possamos fazer, nós podemos fazer. É como a bola de Bucky. Veja o que pode sair dessa bola. Isso remete ao artigo Criação do Buraco Negro. Então você entenderá. A radiação nuclear em um plasma é tão poderosa que é possível fazer um planeta e uma estrela desaparecerem em milissegundos. Ou você pode permitir que ela se expanda e se torne uma estrela maior, ou reduzi-la. Isso é feito de forma muito sistemática. É como quando uma estrela ou um planeta se desintegra, e você pode esvaziar os campos de energia de dentro dele se tiver o conhecimento da criação. Se tivermos uma formação estelar ou uma estrela prestes a sair do controle, e houver sistemas planetários que sejam berçários, então não os esvaziamos. Em vez disso, reduzimos o calor interno e retiramos os campos de radiação cósmica e os demais. Vocês entenderão. Mostraremos essa tecnologia muito em breve. Aqui o Rick diz: acredito que eles usem a geometria do carbono 60 para conter certos medicamentos e outras coisas para poderem entregar ao corpo. Sr. Cash responde: esse carbono 60 tem um poder oculto, depende de como ele é usado. Quando usarem esse carbono 60 para fins médicos, devemos acompanhar a vida das pessoas que o usaram e ver como elas sofrem. Devemos acompanhar o ciclo das células nas quais ele é usado. Não olhe apenas para a imagem da superfície. Olhe por baixo mais tarde. Os cientistas que acidentalmente consomem carbono 60 têm uma vida horrível como resultado. Eu testemunhei o caso de uma pessoa. É por isso que continuo dizendo para vocês: por favor, não bebam o gás e o resto. Porque se uma composição dentro do corpo, dentro da acidez do estômago criar isso, você terá uma morte horrível. Pergunta para o Sr. Cash: essa geometria do carbono 60 também é a geometria do gás? Sr. Cash responde: não, o gás é dinâmico. Ele não mantém uma geometria propriamente dita. Ele mantém um limite físico, um limite de campos. Se você obtiver essa geometria, terá um grande problema, mas nós a usamos. Esse carbono 60 está sendo muito discutido atualmente, especialmente para a tecnologia de armas por americanos, chineses, russos, iranianos e alemães que estão trabalhando com isso. É principalmente um buraco negro e depende de como você interage com ele e de como esse buraco negro vai interagir com o exterior. Pergunta para o Sr. Cash: Senhor Cash, o senhor deu alimentos e outros benefícios a todos os governos de todas as nações através da chave em 2020, em 2012. Por que eles não fazem isso? O que os impede de fazer isso? Senhor Cash responde: eles não entendem. No futuro vamos abrir isso. É como o fato de podermos acabar com o sofrimento da asma de uma forma muito rápida. Mas será que o homem está pronto para passar por isso? Se você entender a imagem que tem à sua frente do carbono 60 e entender a totalidade dele, esse é um tamanho micro, é tão pequeno. Essa única célula é suficiente para trazer o porta-aviões naval mais avançado da América, uma célula e nada mais. Se você entender isso, você pode viajar pelo universo com a energia que está em uma célula como essa. Com uma bola de futebol, é a força com que você consegue acertá-la. Mas com essa bola, o que importa é a energia que você transfere para dentro dela. É isso que decide a distância que a bola pode percorrer. Se você conseguisse fazer a transferência da energia corretamente e chutasse uma dessas bolas contra um porta-aviões americano, você teria 7 mil soldados nadando, porque você abriria a estrutura. Não haveria mais um navio. O conhecimento é muito amplo. Você precisa dessa tecnologia como parte da tecnologia de defesa para viajar no espaço profundo. Não é para matar outros seres, mas para mover objetos para fora de seu caminho. Caso contrário, estaremos zigue-zagueando pelo universo. Viajaremos em linha reta, e se encontrarmos um meteoro ou qualquer outra coisa, apenas diluiremos e ele se tornará como açúcar na água quente. O homem ainda não está preparado para essa tecnologia. Se você entender, poderá usar isso como uma bola de transmutação. Você coloca o que quiser dentro dela e, devido à sua estrutura de campo, ela não tem resistência nem tempo. E então, de dentro dela, você cria gravitação, dimensão e posição. Esse é o envelope oculto sobre o qual falamos muito, mas os cientistas não estão preparados para isso. Deixe-me explicar algo. Na conferência da China, mostraremos abertamente o primeiro sistema de voo, ou o que vocês chamam de OVNIs, ou carros pairando. Nessa conferência, acabaremos mais ou menos com os sistemas de propulsão atuais. Aqueles que estiveram presentes na conferência de Londres viram, com uma mudança frequente da tela no painel, como uma pequena redução de taxa leva a uma conversão maciça. Dessa forma, daremos um fim à propulsão nos próximos 2 ou 3 meses. Quando chegarmos à China e apresentarmos a nova tecnologia, talvez possamos fechar o caixão dos sistemas de propulsão e dos carros elétricos. Então veremos como as novas tecnologias aparecerão. Não podemos viver sem a nova tecnologia, ela precisa ser liberada. A tecnologia está mais ou menos completa, mas as pessoas precisam entendê-la. O novo sistema de voo será construído sobre a plataforma e em seguida passaremos pelas outras fases disso. A transmutação será mostrada em Shiraz, no Irã, em 2024. O conhecimento vem com a poesia, então você entenderá como será doce. Depois passaremos para a próxima etapa. Nas demonstrações da tecnologia na China, daremos um fim ao estado atual da matéria. No Irã, acabaremos com a compreensão dos campos e com as religiões, onde até mesmo os homens santos e religiosos verão a luz do Criador. Então entenderemos de onde vem a paz. Na Conferência de Londres, mostramos o primeiro estágio. Foi a primeira vez que mostramos isso em público. Lá, de volta à Itália, mostramos a redução de peso dos reatores iranianos. Filmamos a redução lenta do peso na balança. Mostramos a redução de peso ao vivo em Londres. Na China, você verá um sistema de voo completo. Todos os participantes em Londres receberam uma estrela com uma combinação especial de ganhos em seu interior, uma base para copos e um medalhão também. Eles também receberam ganhos secos, que valiam muito dinheiro. Em algum momento no futuro, talvez eles consigam entender como usá-lo. Se você esperou toda a sua vida para ver o primeiro sistema de voo, junte-se a nós na China. Eles começaram a distribuir os novos fones de ouvido para aqueles que têm licenças da época em que as unidades de aprimoramento foram vendidas pela primeira vez. Esse é o fim desse síntese rápido do Workshop 512.